2006-04, bem-vindo, táxi à direita na minha escuta, prossiga Alfa, Kilo, Pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, confirme para TAM 3226. Afirmo, Alfa, Kilo, Pátio 3, na minha escuta, direita do táxi, e vai reportar no Pátio 3 para ingressar no pátio principal. Alfa Kilo, reportemos no Pátio 3 para ingressar no principal, na sua escuta, TAM 3226. Salvador Gol 1805 para o pushback e acionamento no portão 01. TAM 3891, pista liberada, que pouso autorizado, 110 com 10. Pouso 3891. Gol 1805 na pole, autorizado, sem táxi. Autorizado, sem táxi, Gol 1805. Controle Salvador, muito boa noite, Gol 1896 com atraso, passando 200 em decisão 60. Gol 1896, boa noite, identifique, chegada Mari, desça até o 050. Identificou, chegada Mari, desça o 050 no 896. Avião no solo agora, 07, direita, táxi na minha escuta, Alfa Kilo, Pátio 3. Observe os sinalizadores no Pátio 3, 3891, no farol de estacionamento. Alfa Kilo pro 03, o TAM 3891. Negativo, é Pátio 3, Alfa Kilo, Pátio 3. No Pátio 3, observe os sinalizadores para o estacionamento, no Pátio 3. Alfa Kilo pro Pátio 3, gente. TAM 3226, está pronto para ingressar no pátio principal. Pátio principal é o gate 08, o TAM 3226. Ok, autorizado ingresso do pátio principal para o gate 08, TAM 3226. Oi, Salvador, boa noite, trip 5317, ciente da Bravo para Belém. Um minuto para a cópia, 5317, aprovado 38. Na escuta, aprovado 380, 5317. TP 5317, cópia. Pronto para cópia 5317. Belém 380, rota para o 41, decolar 10, curva esquerda, subida Momo, transição Trova, 5417 transponder, controle opera em 199.8. Belém, dia Zulu 41, nível 380, decola da 10 com curva esquerda, subida Momo, Trova. 5417 é o transponder, 198 é o controle, trip 5317. Reto, portão, uma remota, chama o quanto ponto para o puxa chamar. Chamar alto, 5317. 5-1. 3-3-2-5-2-5-1. Afirmo, boa noite, tamo bom. TAM 3891 está mantendo a posição, batendo o sinalizador. Sim. 3891 está mantendo a posição, aguardando o sinalizador. Sim, 3891. Salvador, gol no 805 para o táxi, mono, 31 a bordo. 2 horas e 40 de autonomia, alterna a Fortaleza. Confirmando, 1-3-1 na borda. Táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, reporte pronto, 1020, 1-0-3, no ajuste. Eu só não entendi o POB novamente, 1-3-1 ou 3-1? 1-3-1 na borda. Acesse livre o táxi via Índia e Alfa, reporta pronto no ponto de espera, gol 1805. Gol 1805, está no ponto de espera, próximo. 805 autorizado, além decolada 10, vento 120 graus com 11. Além decola, estão no 0, gol 1805. Confirma o vento? 120 graus com 14. Frente, gol 1805. No 896, desça para 2000 pés, depósito localizador estabilizado. O ajuste é no 0 ou no 3? Desça para 2000, reportará localizador estabilizado. O ajuste é no 0 ou no 3? Ou no 896? 13, controle 398, bom voo. 398, obrigado. Bom 805. Controle do Salvador, boa noite. Novamente o gol 805, agora 1700, subindo na nossa escuta. Boa noite, gol 805, contato com radar na decolagem. Suba e mantenha o nível 370, seita pouca. 370, poucas e pá. 3805. Estabilizado no curso? Estabilizou, 5899. Complete LS, chame a torre no 8612. 8699. Torre Salvador, boa noite, web 5899. Localizador, baixou e travou. 5899, pista liberada, pouso autorizado, 110.11. Salvador, bom dia, eu vou no 714. É, por gentileza, a informação atinge, estamos sem ela aqui no momento, no operante que é a frequência. Temos mais condições? Isso, a gente está sem o atiso acabou de cair, mas já está sendo resolvido, mas vamos lá. Faltou operando visual, piste use a 10, o ajuste 1-0 no 3, vento 120 com 12, hora certa 02, 1-6. Quer confirmar a temperatura? Confirmo, a temperatura 2,6. Certo. Chame para a autorização em 186. 186 para autorização, vou 7-4. Controle Salvador, muito boa noite, boa no 330, informação Bravo, 160 para 150. Bono 330, boa noite, acione identificação, chegada mar e desça para 2000 pés, ajuste no 012, reporte localizador estabilizado. Bono 330. Identificou mar 2000 pés, 1012, Bono 330. Salvador, é o 353 no 7, informa que agora o ativo não está saindo. Sim, eu acho que quando o senhor acabou de escutar, eu acho que caiu. Mas estou tentando resolver a solução do atiste, o problema do atiste. Torre Salvador, muito boa noite, eu vou no 896, agora 2,5 para o externo, baixa travada. 896 saindo do tráfego, repórter passando externo, aguardando pista livre. Repórter passando externo, 896. 05, chame Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, 2085, obrigado, boa noite. Boa noite. 899, poderia confirmar pra gente, foi instruído pela companhia que seria o... Questão do portão, eu recebo a infraero, ok? A indicação, e no meu sistema tá indicando aí pátio 3. Beleza, pátio 3, Alfa Kilo para o pátio 3, atento web, depois na verdade. Salvador, gol 17 no 4, utiliza nossa autorização 230 para Aracaju. Já vou pagar, 230 Aracaju, um minuto, gol 17 ou no 4. Passando externo, 896. 896, pista liberada, pouso autorizado, vento 120 graus com 10. Autorizado, pouso Siga azul 4148. Aqui em Salvador está operando visual, pistão no zero. O vento está de 120 graus com 12 nós. A temperatura é de 26 graus e o ajuste no zero 12. Copia, 7 no 4. 230 Aracaju, decolando da 10, curva esquerda, no perfil da Pucajamo, após direto, 54 no 5 transponder, controle opera em 199, decimal 8. Autorizou Aracaju, Pucajamo, após decolagem da 0, curva esquerda, 198 é o controle, não copiou o transponder. 5-4 no signal transponder, o gol 97 no 4. Portão 4, me conta o ponto para o push acionar. Semana 10 para o push acionamento. Aliás, está pronto para o pushback acionamento, gol 97 no 4. O gol 1896, sola agora aos 10, taxi à direita na minha escuta, Alfa Kilo, pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Na sua escuta, Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no principal, 1896. O 97 no 4 confirmando, tá pronto no 4? Afirmo. Autorizado no 4, puxa acionar e chame taxa. Precisa pushback acionamento, vai chamar para o taxa de gol, 7 no 4. Para pushback acionamento, clip 53 no 7, tá no pátio 1. Gente, clip, foi autorizado na remota, chame taxa. Autorizado, pushback, chamar para o taxa 53 no 7. Hugo 1896, próximo a Julia Sangue, no parque principal. Gente, mantém a posição 1896, posição é, prevista é a 10 do principal, porém tem um... Tô com o traço da trip ali naquele setor, iniciando no pushback. Aí o senhor vai ter que guardar o táxi no mês, ok? Tô, senhor, vou guardando aqui, 1896. Salvador para o táxi 3517 com 82 a bordo, autonomia 4 horas, alternação 8. O trip é autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de espera do 10, reporte pronto quando lá. 1012 agora no ajuste, eu só copiei São Luís, poderia repetir o resto dos dados? Fernando São Luís, autonomia 4 horas, é, POB 82. Vai pela Juliette Alfa, até o ponto de espera do 10, 353197. Eu poderia fazer um checar o ATI, 12775, você está recebendo? Ok, grátis. Está recebendo o ATI. Salvador, recebeu 1714. Afirma, está pronto táxi? Isso. Ok, agilizando, como número 1 no ponto de espera, via Índia Alfa 186, é, quais são? Não me escuta lá, reporte pronto, 1002 agora no ajuste. Podia só repetir o POB alternado de autonomia? 139 a bordo, 2:05 autonomia alternado do Recife. Índia e Alfa mantendo na sua escuta, gol no 7-4. Gol no 896, assim que o aeronave da Trip livrar a frente, o seu ingresso até o portão 10. Positivo, 896, após a aeronave da Trip ingresso ao portão 10. Torre Salvador, boa noite, Gona 330, aproximação final, uma milha para o externo, visual. Pouso autorizado, vento 110 com 10. Autorizado, Gona 330. Espera pronto, 7194. Feito, mantenha. Mantendo, 7194. 7-4, ali mantém. A gente mantém gol no 7-4. 35-3, eu não sei se está pronto, pode esperar no 10.